sobe, ela sobe. Oh, coração, praia, desembarque sonhos. Oh, coração, praia, desembarque sonhos. Onde desembarcam as minhas paixões? Vai tu, vai ela, vai tu.